Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here, we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Freud, entre os geneticistas, por Rogério Scott Insua, Cornell University. 1. No final de 2022, eu estava aproveitando meu último semestre nos Estados Unidos, antes de viajar ao Brasil para realizar trabalho de campo etnográfico. Passei as férias de outono na cidade de Nova York e usei o meu tempo livre para ir ao downtown e dar uma olhada em livrarias. Eu estava procurando especificamente livros sobre psicanálise, na que talvez fosse a cidade mais freudiana ou a única dos Estados Unidos. Afinal, Nova York permanece até hoje um oásis freudiano dentro de um país que, em grande parte, abandonou a psicanálise e a substituiu pela terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, a farmacologia, as neurodisciplinas e a autoajuda. Após a publicação do DSM-3, na década de 1980, e da década do cérebro, nos anos 90, a psicanálise americana foi enterrada, segundo muitos, cito, onde sempre perteneceu, no depósito das buscas obscurantistas pré-científicas por significados ocultos, ao lado de confessores religiosos e leitores de sonhos. Fim da cita. Os departamentos de humanidades, antes vistos como lugares seguros para a psicanálise após sua expulsão das escolas de psicologia, também começaram a considerá-la uma impostura científica. Ah, parabéns, caro Zocal. Um discurso falogocêntrico. Obrigado, cher Derrida. E um péssimo recurso hermenêutico. Thank you, Mr. Harold Bloom. Que, para piorar a situação, não passava, em última instância, de uma mera extensão secularizada do confessionário católico. Merci beaucoup, Dr. Foucault. Entrei em uma grande livraria independente depois de andar pela cidade por 3 horas. Eu já estava exausto de pedir repetidamente livros sobre psicanálise e esclarecer. Não psicologia, mas psicanálise. Um funcionário perguntou se poderia me ajudar, ao que eu apenas murmurei. Psicanálise? Ele fez uma pausa de alguns segundos. Ah, psicanálise, claro, entre ciência e religião. Isso é o que eu chamo de bom atendimento, pensei. Vim procurar livros e encontrei uma demarcação. Para minha decepção, a resposta do funcionário foi mais sobre a localização física do que sobre taxonomias do conhecimento, já que a estante de psicanálise estava de fato colocada entre as estantes de ciência e religião. 2. A psicanálise desfruta de um status diferente na América Latina. Não é uma prática marginal, apesar da crescente influência e influxo da psicologia e psiquiatria americanas. Visite a maioria das grandes cidades latino-americanas e você encontrará psicanalistas em hospitais públicos, grupos de pesquisa, clínicas e universidades. Você os verá misturados entre humanistas, literatos, linguistas, filósofos e até matemáticos. Mas é provável que também os encontre ensinando psicopatologia, técnicas de entrevista clínica, psicologia do desenvolvimento ou supervisionando residências clínicas. As bancas de jornal vendem versões em brochura dos livros de Freud e revistas de alto nível têm secções dedicadas à psicanálise. Em cidades como Buenos Aires ou São Paulo, psicanalistas são regularmente consultados, não apenas sobre subjetividade, saúde mental ou a vida amorosa, mas também sobre questões mais amplas de interesse público, que vão do impacto social da IA ao cyberbullying, da guerra na Ucrânia às mudanças climáticas. Eles são considerados especialistas em temas relacionados à sua profissão, mas também intelectuais, que, seguindo ao Mariano Plotkin e o Sérgio Vissakovsky, cito, intervêm em questões alheias à sua área direta de competência profissional. Fim da cita. É tentador ver a América Latina como um paraíso psicanalítico, mas esse quadro é matizado em constante mudança. A América Latina seria apenas o último sobrevivente de um paradigma moribundo? Ou a região seria uma paisagem terapêutica e psicanalítica alternativa à do Atlântico Norte? A maneira como moldamos nossa resposta se entrelaça com nossa geopolítica tácita do conhecimento. A abordagem diferenciada da América Latina à psicanálise seria uma anomalia histórica na progressão natural da ciência? Seria um sintoma do excepcionalismo exótico latino-americano? Não poderia ser nenhuma das opções acima? Michael Borsch Jacobsen, coautor do Livre Noir de la Psychanalyse, acredita claramente na primeira opção. Para ele, países como o Brasil e a Argentina, cito, hoje dão à psicanálise o mesmo crédito que os Estados Unidos nos anos 50 e 60. Fim da cita. Em 2005, Borsch Jacobsen previu que, cito, o desaparecimento da psicanálise é inevitável. As gerações mais jovens de especialistas têm outras demandas do ponto de vista científico. Os dias de Freud e suas teorias implausíveis estão contados. Fim da cita. 20 anos depois, nem a Argentina nem o Brasil repetiram o caminho americano. Borsch Jacobsen previu um declínio causado pelo, cito, avanço extraordinário das neurociências. Fim da cita. Que demonstraram como, cito, no campo da psique, é possível alcançar resultados surpreendentes em um tempo muito curto, como outras terapias. Fim da cita. Embora a TCC e a biopsiquiatria tenham de fato conquistado maior reconhecimento público e institucional, o mesmo aconteceu com as terapias New Age, a autoajuda e a cura religiosa pentecostal. Seria mais preciso dizer que a psicanálise agora compartilha o pódio. Ao contrário da profecia de Borsch Jacobsen, o pódio expandiu-se tanto para o lado da ciência quanto para o lado da religião, e até abriu espaço para a magia e o senso comum. 3. Cheguei ao Brasil em 2023 para realizar uma etnografia da Clínica Psicanalítica do Genoma, um espaço único onde psicanalistas colaboram com especialistas em genômica como parte de uma abordagem multidisciplinar para tratar pacientes diagnosticados com distrofias neuromusculares. Essa colaboração começou após um encontro casual no início dos anos 2000. Quase ao mesmo tempo em que o livro negro da psicanálise estava sendo lançado, um momento fundamental estava acontecendo em São Paulo. Uma prestigiosa fundação cultural brasileira reunia proeminentes figuras intelectuais, científicas e culturais para discutir os desafios do Brasil no século XXI. A doutora M, uma renomada geneticista, e o Dr. F, um proeminente psicanalista, estavam sentados lado a lado em uma das mesas redondas. A história, corroborada por ambos os protagonistas, é a seguinte. A doutora M mencionava os avanços esperados que a genética teria no diagnóstico e na explicação de doenças, o que poderia levar a um novo caminho preditivo para a medicina. O Dr. F, ele próprio médico, perguntou à doutora M se ela acreditava no determinismo genético, cito, na relação bionívoca entre genótipo e fenótipo, ao que ela respondeu, de jeito nenhum. Quem lhe disse essa bobagem? Não existe determinismo entre genótipo e fenótipo. De fato, uma das nossas grandes questões é até que ponto nossos genes são afetados pela experiência do ambiente. Fim da cita. A conversa continuou. Cito. Na psicanálise, também não acreditamos em determinismo, disse Dr. F. Entre causa e efeito, há sempre uma cisão, uma lacuna. É aí que intervimos. Fim da cita. Então, a doutora M assentiu. Estamos interessados em como algumas pessoas conseguem se proteger dos efeitos nocivos de uma mutação. É aí que o ambiente pode atuar e onde a psicanálise pode desempenhar um papel. Duas décadas após dessa conversa mítica, a Clínica Psicanalítica do Genoma já tratou quase 400 casos de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, distrofia muscular de Duchenne e muitas outras condições. A clínica enfrentou crises políticas, uma pandemia, uma quarentena subsequente, o corte de financiamento à ciência durante o governo Bolsonaro e até mesmo discretas guerras científicas de baixa intensidade. Psicanalistas lacanianos participaram de estudos junto com os cientistas, e alguns desses estudos até ganharam prêmios importantes em congressos internacionais de medicina e genética. Longe de ser uma reunião utópica fadada a uma vida passageira, essa colaboração tornou-se um projeto duradouro que reflete o horizonte brasileiro pós-neoliberal de saúde universal, ciência financiada pelo Estado e maior autonomia para pesquisadores brasileiros na experimentação de novas direções científicas e terapêuticas. 4. Uma descrição densa da conversa entre a doutora M e o Dr. F é um bom ponto de partida para compreender a ciência, a genômica, a saúde e a psicanálise em geral no Brasil. Para começar, a doutora M e o Dr. F compartilham uma mesa redonda onde nenhum deles tem uma autoridade especial. Eles falam como iguais em um fórum que aborda questões públicas de interesse nacional. Além disso, é o Dr. F, o psicanalista, quem questiona a geneticista, levantando preocupações sobre o determinismo genético. Por outro lado, é a geneticista, a Dra. M, quem posteriormente concorda com uma postura psicanalítica referindo-se aos fatores ambientais. Indo mais além, o acordo mútuo sobre a existência de uma lacuna no determinismo pronunciou os parâmetros de sua futura colaboração, não baseada nem na fusão, nem na absorção de um pelo outro, mas na manutenção de sua dissonância mútua. Antes de os psicanalistas serem convidados para o projeto, os geneticistas tinham feito uma parceria com terapeutas cognitivo-comportamentais, que vêm de um paradigma com maiores afinidades epistemológicas e metodológicas como ciências da vida. No entanto, essa parceria, baseada na consonância epistêmica, não produziu resultados. Uma geneticista referiu como essa parceria, cito, não deu certo. Os pacientes estavam se sentindo muito pior e muitos interromperam o tratamento. Fim da cita. Isso contrastava claramente com a psicanálise. Cito, eu nem entendo bem o que os analistas fazem, mas de jeito algum dá certo, sim. E mesmo pode você conferir com os pacientes. Fim da cita. Seguindo o Gallison, o tratamento de distrofia neuromusculares força ambas as disciplinas a estabelecer linguagens de contato e sistemas de discurso que, cito, estabelecem uma coordenação local apesar das diferenças globais, mesmo quando discordam sobre o significado do próprio processo de troca. Fim da cita. 5. Como podemos rotular essa incursão psicanalítica na medicina genômica? É mesmo ciência? Segundo a proposta de Karl Popper sobre a demarcação científica, a psicanálise não atenderia aos requisitos mínimos de falsificação de sua própria teoria e, portanto, não poderia ser uma ciência. Até hoje, a psicanálise é considerada, em muitas partes do mundo, uma pseudociência, uma não-ciência e até mesmo uma anti-ciência, dependendo a quem você perguntar. Na clínica, os psicanalistas não estão tentando recuperar a credibilidade científica perdida de sua disciplina, vinculando-se a um laboratório que ostenta, seguindo Ian Hacking, o título oficial de melhor ciência. Tampouco buscam validação científica, nem utilizam uma forma mais legítima de conhecimento científico para confirmar teses psicanalíticas. Muito menos tentam atualizar seus métodos tomando-os emprestados da biomedicina. Em vez disso, elas veem a parceria como uma oportunidade de reinventar uma psicanálise vinculada ao contemporâneo, rompendo com aquilo que consideram como práticas psicanalíticas escolásticas, exegéticas e, entre aspas, cientofóbicas, amplamente disseminadas. Em vez de se esforçarem para reescrever sua disciplina no lado, entre aspas, correto da demarcação científica, os psicanalistas estão criando um terceiro terreno no meio da separação radical entre ciência e não ciência. Não se trata de se tornar uma ciência, ou de rebater os epítetos de pseudociência. Em vez disso, ficar do lado da ciência, não ser uma não-ciência, ou ajudar a ciência, são os significantes que circulam. Esse espaço intermediário de indeterminação não impediu que esse time híbrido de geneticistas e psicanalistas publicasse artigos revisados por pares em periódicos de ponta, ganhasse prêmios científicos, obtivesse bolsas ou estruturasse um sistema multiprofissional de tratamento em encaminhamento. De fato, sua dissonância epistemológica mútua, que se resume na frase "nem entendo bem o que os analistas fazem", parece ser a condição de possibilidade para sua eficácia pragmática, que se resume na frase "mas de jeito algum dá certo". Notas para os leitores. Nota 1. Editado por Catherine Meyer em 2005, o livro negro da psicanálise, Viver e Pensar Melhor sem Freud, compila mais de 800 páginas de estudos empíricos e de arquivo com o objetivo de demonstrar a natureza fraudulenta, antiética e iatrogênica da psicanálise. O livro esgotou imediatamente na França e gerou uma série de controvérsias que atingiram até mesmo as esferas mais altas da política e da legislação francesas. Surpreendentemente, talvez não tenha sido traduzido para o inglês, entre outras razões, porque não era mais necessário nos países anglo-saxões. Em 2005, as Freud Wars já eram coisa do passado, especialmente nos Estados Unidos. Nota número 2. As distrofias neuromusculares são condições que afetam o nervo, o músculo ou a junção neuromuscular, onde o nervo se comunica com o músculo, causando principalmente perda de força, incapacidade e deformação. Elas têm principalmente uma base genética, seja ela congênita ou hereditária. O teste genético é uma etapa crucial para o diagnóstico, aconselhamento e tratamento. Obrigado. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.